Autorizado Serra Brava, Romeu Juliette, que é o Pertur 44, aldeia, nível de voo 430, saída Sango 1, transição tóxico. Decolagem da pista 17, primeira curva direita, transponder 5562, frequência do controle Salvador, operando em 120.8. Golf, confirmando a saída, Sango 1 no Leda Norte. Papa Golf, posteriormente foi correto, no lugar da Aerostar, reporte pronto para o acionamento, tá? Papa Golf, Leda Norte, próxima parte. Papá, papá, papá, gusto. perto da costa, além de Soto, na cabeceira do teste. São Salvador, Bora, Azul 4098, decolado, passando meio que a terra. Azul 4098, contato com a Dona Decolar, 22 de Salvador, para o número 340. Aviação, voo para 340, se der possível, uma prova mais à frente. Faz 2 mil, para o número 1000. Azul de Salvador, 4098, obrigado. Azul da companhia à frente, até o ponto de espera, é mais pronto no ponto de espera, ajuste no 09. 33, autorizado, 5-0-2, no teste, 1-0-1-1, final de viagem, 5-0-3-1. Autonomia 3 horas 35. Puxa, Leme 2-1-1, taxa autorizada até o ponto de espera, pistola 0, via taxa Índia, pode pronto no ponto de espera, ajuste altiva, pistola 0, número. Taxa autorizada, via Índia. Resultado máximo 8, por via direita, 3040, vai em direção para o seu ponto de localização. Azul 4958, para o seu espaço, localizador, via direita, proa 070, informe o ponto de saúde exato, descida autorizada até 2000, pode comandar 1-0-1-1. Continua a passar a guardar a presença de fogo. 46. Alterna 2, centro decimal 1. Autorizado, autorizado, povo, pistão 0, vento 0, 1, 0, grau 0, 2, 3. Autorizado, povo, pistão 1, 0, 4, 9, 5, 8. Solo 233, autorizado, incidente ao 4, 0, 7. Levemente para o teto, a 233. Puxando a 2, 1, 1, da colada aos 3 tempos, puxando agora o controle de Salvador, 1, 2, 0, 10, 1, 8. 2, 0, 8, obrigado. Fica atento a uma habilitação no pátio 4, no porto da Trioca. contato, tchau. 2229, estamos tendo uma frequência 118.95. Zona 649, deixa aqui para 2010, pela nova 012, final de RS, fica na 030. Bom dia, passaria 2229, final da nova. Passaria 2229, ajuste no 012, aqui na aproximação, vai, deixa ali. Valeu, passaria 2229. Alfa, Juliette, Matiuno, Taxi Inga, reporte pronto no ponto de espera, pista no zero. Um ajuste no zero, a vez. Avistado, autorizado, pouso, pista no zero, vento 040 graus, 049. Livre pouso, pista no zero, 2229. Eu vou 2, tráfego avistado, autorizado fundo na pista do zero, perto 040 grau, 049. Tenente autorizado ponto 101, 049. Passarei 219, autorizado Juliette, na terra, moto 2. Correto, tem detonar a resposta de contato. turn up to Fort Wexford, Texas, 10-1. 4.0 graus, 0 centígrados. Pela minha primeira. Echo 120.8. Um, dois, cinco, até lá, um, dois, cinco, decimal, um.